Chama, fio. Tum-tum-tum. Hoje o pai tá chefe, tá mec, tá tranquilão. Chama, fio. Hoje o pai tá chefe, tá mec, tá tranquilão. Hoje o pai tá chefe, tá mec, tá tranquilão. Mec, tá tranquilão. Mec, tá tranquilão. Mec, tá tranquilão. Oi. Da EPUG. Copo de uísque na mão, skunk nós deixa na boca. Dedinho pro outro, ela sarrando na minha rola. Copo de uísque na mão, foi ponta do beck na boca. Dedinho pro outro, ela sarrando na minha rola. Chama, fio. DJ Ferrugem. Entendeu, Tolinho? O que é que eu desenho? O que é que eu desenho? O que é que eu desenho? Tum-tum-tum. Hoje o pai tá chefe, tá mec, tá tranquilão. Chama, fio. Hoje o pai tá chefe, tá mec, tá tranquilão. Hoje o pai tá chefe, tá mec, tá tranquilão. Mec, tá tranquilão. Mec, tá tranquilão. Mec, tá tranquilão. Oi. Da EPUG. Copo de uísque na mão, skunk nós deixa na boca. Dedinho pro outro, ela sarrando na minha rola. Copo de uísque na mão, foi ponta do beck na boca. Dedinho pro outro, ela sarrando na minha rola. Chama, fio. DJ Ferrugem. Entendeu, Tolinho? O que é que eu desenho? O que é que eu desenho? O que é que eu desenho?